Antena Web Informação. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. O avião caiu ontem na cidade de Santos. As caixas negras já foram recuperadas e neste momento está-se na guarda, aliás, de mais informações. Mas ao que tudo indica, a fadiga do piloto terá sido a causa para um erro que acabou por degenerar na queda do avião. Eduardo Campos era então um dos candidatos à presidência do Brasil nas eleições que se realizam para este ano e o partido já estará reunido de emergência para avaliar a situação e perceber exatamente o que irá fazer depois da morte do seu candidato. Mas o que tudo indica, este avião já tinha apresentado problemas elétricos antes de voar até à cidade onde acabaria por despenhar-se. O avião já teria apresentado alguns problemas e estaria até com uma manutenção pendente que não chegou a ser feita no tempo devido. Estas informações são ainda escassas, mas poderão confirmar-se ou desmentir-se, também dependendo dos dados das caixas negras que estarão agora já a ser analisadas. Céline Dion vai deixar a carreira por tempo indeterminado. O seu companheiro, René Angélil, foi diagnosticado um cancro. A exemplo do que aconteceu no ano de 1999, em pleno auge de carreira, Céline Dion, na altura com 31 anos, agora com 46, decidiu pôr um ponto final por tempo indeterminado à sua carreira. Novamente, as questões de saúde e a prioridade familiar decidirem o destino da cantora canadiana, que tem já mais de 30 anos de carreira, 33 especificamente. Começou a cantar aos 13 anos e foi nessa altura que gravou o seu primeiro disco. René Angélil, o seu na altura produtor, acabaria por se casar com ela e hipotecou a sua própria casa para arranjar dinheiro para que a pequena da Charlemagne conseguisse lançar um disco. Esta ajuda e este companheirismo fizeram com que na década de 90 René Angélil e Céline Dion casassem, uma união que se mantém até hoje. E este é o motivo pelo qual se retira temporariamente, por tempo indeterminado, da sua carreira. Já começou o envolvimento de artilharia pesada na cidade de Donetsk, ou na República Popular de Donetsk. Uma das cidades que ainda é controlada pelas forças separatistas está a ser fortemente atacada pelos projéteis das forças do exército ucraniano. De um princípio, a Ucrânia sempre se negou a recorrer à força extrema para deter os rebeldes, por assim dizer. Mas nas últimas 72 horas as coisas mudaram e nestas 24 ainda mais. Foram realmente muitas as explosões ouvidas na cidade de Donetsk e os membros da República Popular de Donetsk aconselharam todos os seus cidadãos a não sair de casa. Em Lugansk, a situação está num ponto, por dizer assim, sem retorno, já que há muito tempo que a cidade não tem luz, nem água, pelo menos abastecida, água corrente, e quase metade do meio milhão de pessoas que ali vive já terá sido, enfim, fugiu ou terá sido retirada da cidade de Lugansk. Entretanto, esta força, este bastião, ainda resiste e a República Popular de Lugansk continua a ser uma república vigente. Mas acontece com a República Popular de Donetsk, onde, apesar do cerco estar a ser apertado, os rebeldes ou os separatistas controlam ainda vários bastiões importantes. Com respeito à ajuda humanitária da Rússia, o comboio, por dizer assim, de caminhões poderá ser enviado à Rússia, aliás à Ucrânia, mas terá que cumprir um estreito caminho, ou um apertado caminho, por assim dizer, diplomaticamente falando, para que melhor se entenda. A Rússia está disposta a enviar esse comboio de ajuda humanitária, este comboio, por dizer assim, com 280 caminhões, A Ucrânia está disposta a aceitá-lo, mas mediante estritas condições. Entretanto, Vladimir Putin falou hoje sobre as questões que levaram ao facto de se ter bloqueado a importação de produtos alimentares da União Europeia, Estados Unidos e de outros países que adotaram sanções económicas contra a Rússia. Mais do que ser uma resposta, Vladimir Putin diz que é um apoio, um incentivo aos produtores do próprio país e também um abrir portas a todos aqueles países que queiram colaborar com a Rússia. Vladimir Putin diz que esta não é uma forma de menosprezar os seus sócios, mas também de não admitir que os pisem. Palavras de Vladimir Putin. E o nosso Centro de Informação fica por aqui. Regressa amanhã às 13h25. Boa tarde, ouvinte, e até amanhã.